Todos sejam bem-vindos. Eu recebi aqui duas consultas pelo Facebook e eu acho que as duas merecem uma resposta aqui. Uma delas veio de alguém que não é aluno do COF. É uma pena, ele deveria ser, porque se ele tem dúvidas filosóficas, evidentemente eu não vou poder estar respondendo todas elas por escrito no Facebook. Isso seria, quer dizer, escrever um livro inteiro só para ele pelo Facebook. Não dá para fazer isso. Então, e se inscreva no Facebook. Mas esta pergunta eu vou responder, porque me pareceu extremamente importante e provavelmente é coisa que já está na cabeça de outros alunos também. Ele diz o seguinte, aqui o nome do cidadão é Tiago Silveira. Mário Ferreira dos Santos diz que fato é a verdade que veio a ser, não necessariamente verdades eternas que sempre foram e serão. É uma possibilidade totalmente real... O fato, segundo ele, é uma possibilidade totalmente realizada no espaço e no tempo humano, além de ser isso, no divino eterno, pois em Deus todas as possibilidades estão contidas e realizadas. Então, uma coisa que existe e é descoberta pelo homem é uma certeza total, naturalmente, e quanto mais afastado da certeza total, menos próximo do fato correto está, fato concreto está. Mas do fato concreto temporal, as criaturas que compartilham as mesmas dimensões que estruturam sua existência, dentro da criação e não à luz dos olhos divinos que ilumina todas as possibilidades. Essas ideias estão certas? Não, não estão. Não estão de jeito nenhum. Eu não sei onde o Mário Ferreira dos Santos escreveu isso. Eu duvido que ele tenha escrito isso assim, com este sentido, mas se escreveu, evidentemente, é um erro. E um erro que, de certo modo, é crônico na filosofia ocidental. Ele aparece, por exemplo, em Hegel, aparece no próprio Guénon, que é, vamos dizer, a confusão entre o ser e o nada. Quando Guénon, por exemplo, acredita que acima do ser existe uma outra dimensão, que ele chama do não ser, e o Schwann chama de supra-ser, é muito difícil distinguir entre o que ele está chamando de supra-ser e o nada, puro e simples. Né? Se você cai naquele começo do livro do Hegel, acho que é propedêutico filosófico, quando ele diz: enquanto indeterminados, o ser e o nada são idênticos. Eu digo, bom, são ideias do ponto de vista da lógica verbal, mas substantivamente não podem ser idênticos de maneira alguma. Então há algo errado na sua linguagem. Tá certo? Quando ele diz aqui que fato é apenas aquilo que se. A verdade que se atualiza no tempo, eu digo, não, não, não, não, não. Fato, vem do latim factum, quer dizer que é aquilo que foi feito e não pode ser desfeito. Tá certo? E nada nesse sentido é mais facto do que aquilo que é eterno. Porque aquilo que é eterno já foi feito e não será desfeito jamais. Ele está feito muito antes de se manifestar no tempo. Eu lhe dou um exemplo. Por exemplo, se Deus decidiu que um sujeito determinado vai ser santo, ele já decidiu isso muito antecipadamente, porque ele já conhece as pessoas antes da sua criação temporal. Tá certo? Então, esse sujeito já é santo aos olhos de Deus muito antes de nascer. Então, isto é mais do que um fato, isso é o que nós podemos chamar um hiperfato. É um fato consumado na eternidade. Né? Do mesmo modo, no rito da consagração do sacerdote, tu és sacerdos in eternum. Né? Você é sacerdote na eternidade. Quer dizer, antes de hoje você já era. Então, eu acho que é o contrário, nós temos que entender a eternidade como um conjunto, como um sistema de fatos, um sistema absolutamente irreversível e muito anterior à sua manifestação no espaço-tempo terrestre. Isso aqui, para mim, é um ponto essencial, porque você, todas as discussões, por exemplo, entre ciência, religião, razão e fé, etc., etc., partem do princípio que existe um conjunto de doutrinas ou teorias chamada ciência, um conjunto de doutrinas ou teorias chamada fé ou chamada religião. Isso é, vamos dizer, se fosse assim, seria uma questão absolutamente indecidível. Então, você acredita na ciência ou você acredita na religião? Fala, bom, mas espera aí, você está discutindo duas realidades objetivas, está discutindo duas coisas que eu acredito ou que deixo de acreditar? Você está discutindo as minhas ideias ou duas realidades? Uma, vamos dizer, aqui o conjunto de proposições da ciência, aqui o conjunto de proposições ditado por Deus. Se foi ditado por Deus, então evidentemente é um fato, então não pode ser apenas um conjunto de doutrinas ou um conjunto de teorias. Quando Deus diz faça-se a luz se faz. Quer dizer, não é que ele tem uma teoria sobre a luz. teoria sobre a luz. Bom, Newton tem uma teoria sobre a luz, Goethe tem uma teoria sobre a luz, o pessoal da física quântica tem uma teoria sobre a luz, e assim por diante. Mas são doutrinas em confronto, mas fazer-se a luz é outra coisa completamente diferente. Se existe alguma ação divina no mundo, ela tem que ser encarada como fato e não como uma doutrina na qual você crê. Ora, se você crê na religião, você só pode crer nela como fato. Note bem, isto é um item essencial do catecismo da Igreja Católica. Está escrito lá, você acredita não nas palavras, mas no fato referido, né? Quando eu digo que a religião cristã é fato e não doutrina, aparece sempre esse idiota, esse tipo Rodrigo Medroso, esse pessoal da Monfébrula, esse bando de idiotas. Ah, isso é herético. Bom, então o catecismo da igreja é herético, porque eu li lá. Até o catecismo de João Paulo II é muito claro. Isso, nós não acreditamos nas palavras, nós acreditamos nos fatos e coisas ali referidas. E, portanto, se acreditamos, para nós aquilo é fato e não uma teoria certa. Note bem, uma verdade que a ciência afirma não é jamais uma verdade de fato, é uma teoria certa. Apenas isso. Ela não, como é que se diz, ela não contém e não abrange o fato. Quer dizer, eu já expliquei aqui 1.000 vezes que qualquer teoria científica jamais se refere a um fato concreto. Não é possível ciência do fato concreto. Não é possível. Você veja, por exemplo, nós temos todo um mundo de percepções no qual nós estamos. Nós enxergamos as coisas, as pessoas, as paisagens, os animais, sentimos as mudanças do clima, mudança de temperatura, tudo isso aí. O que é que a ciência estuda? Um condensado matemático disso aí. É apenas uma esquematização. O mundo da ciência, ele é, vamos dizer, um resumo matemático do mundo real. Ele é uma esquematização matemática e só. Ele não corresponde ao mundo real de jeito nenhum. Ele só corresponde àqueles aspectos que a ciência já trabalhou em cima. Tá certo? Então, veja, por exemplo, você aceitar aquela distinção que é do. No, é, aparece mais ou menos com Bacon, Descartes, John Locke, entre as qualidades primárias e secundárias. Então, qualidades primárias seriam só aquelas matematizáveis. E qualidades secundárias são tudo mais, por exemplo, a cor, o gosto, etc. Que é aquilo que não é matematizável. Em primeiro lugar, essas coisas hoje em dia são matematizáveis tanto quanto a forma, o peso, etc, etc. Em segundo lugar, se você abstrai essas qualidades, você não tem mais objetos reais, você tem apenas objeto da sua matematização. Note bem. Não é uma operação mais caracteristicamente humana do que você medir. Você mede, atribui um número. É você que fez isso. O número não está lá, você está entendendo? O que está é o objeto concreto que veio misturado, onde veio as faculdades ditas primárias, ditas secundárias, veio misturado. Você é que separa. Portanto, o objeto da ciência é sempre um objeto obtido por separação abstrativa e nunca é um objeto concreto. A ciência do objeto concreto, do fato concreto, é impossível. Porque o fato concreto é o fato com a sua essência, sua substância e todos os acidentes necessários para que ele aconteça. Você ter, por exemplo, todo mundo sabe que é um gato, você pega a essência, define o gato, você tem ali a essência do gato, tá certo? Mas existe algum gato que possa ser composto apenas da sua essência, da sua definição? Não, o raio do gato tem que estar em algum lugar. Isso não faz parte da definição. Ele tem alguma idade, não faz parte da definição. Ele tem uma cor, também não faz parte da definição. Ou seja, precisa tudo isso, tá certo? Além disso, o gato precisa estar vivo, o que também não faz parte da definição, porque, pela definição, o gato vivo e o gato morto são exatamente a mesma coisa. Não é porque o gato morreu que ele virou um jacaré, né? Então, o gato que estava vivo ontem, hoje está morto, é um gato, tá certo? Então, não é concebível a noção da concretude sem a totalidade dos acidentes. Quer dizer, o mundo da acidentalidade é o mundo concreto no qual nós vivemos. Tá certo? Então, pode haver uma ciência dos acidentes? Claro que não, seria a ciência do caos. Tá certo? Mais do que o caos, porque hoje existe a concepção de um caos matemático. Mas teria que ser um caos muito mais caótico do que esse. Então, isso aí tudo é impossível. Mas é daí que surge, vamos dizer, se você começa a raciocinar em termos de ciência e religião como se fossem duas doutrinas, você já começou errado. Porque a ciência pode lhe dar uma teoria certa, não pode lhe dar um fato. E a verdade da religião, se ela é verdade de fato. Então, são dois tipos de verdade absolutamente heterogêneas. Por exemplo, diz, olha, Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Isso é uma teoria? Não, isso é um fato. O fato pode ser verdadeiro ou falso. Se você não acredita, ele é falso. Se você acredita, ele é verdadeiro, né? Mas nos dois casos é um fato concreto e não uma teoria, não uma doutrina, né? Então, se você, para o cristão, tudo o que está no conteúdo da revelação são fatos e não teorias. Ora, como é que você vai poder escolher entre um fato e uma teoria? Você pode, um fato, você pode se posicionar, dizer se o fato é verdadeiro ou o fato é falso. É uma alegação falsa de fato, tá certo? Mas você não pode nivelá-lo com uma teoria e ter que escolher entre uma coisa e outra. Simplesmente não é possível, né? Então, por exemplo, a ciência pode dizer se Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria? Ela não pode, porque seria, vamos dizer, o estudo de um fato concreto. Esse estudo só poderia ser feito por meio de pesquisa histórica, através de documentos e testemunhos. Existe uma certidão de nascimento de que Jesus Cristo nasceu da Mãe Virgem? Não, não tem. Tem testemunhas, alguém viu o nascimento, alguém viu o parto de Jesus Cristo para dizer isso? Ninguém viu. Tá certo? Então, você diz, ah, isso é matéria de fé. Sim, é matéria de fé, mas a fé num fato e não numa doutrina, não numa teoria. Se nós acreditamos, então Jesus Cristo de fato nasceu da Virgem Maria. Então, a verdade de um fato é muito diferente da verdade de uma teoria. Uma teoria tem que ser verdadeira, tá certo? Em todos os fatos abrangidos no seu espectro. Mas, por exemplo, sei lá, qualquer equação matemática. Você diz 2 mais 2 igual a 4. Então não importa o que que esse duas bananas, duas laranjas, dois elefantes, vai ser sempre 4. Agora, um fato não. O fato só é verdadeiro naquele momento e naquele lugar. Então toda essa discussão já começa errada e leva a confusões desse tipo, onde você acaba não sendo capaz de distinguir entre o ser e o nada. Está entendendo? Então isso aqui, às vezes, é o resultado de um intelectualismo absurdo. Se pegar uma obra do René Guénon, não está cheia desse absurdo. Ele inventa, por exemplo, nós temos assim as possibilidades de manifestação, né? E temos as impossibilidades de manifestação e temos as possibilidades de não manifestação. Digo, que raio de coisa é essa? Ou a possibilidade de não manifestação é uma possibilidade de manifestação que por acaso não se manifestou, ou ela é uma impossibilidade de manifestação. Não existe essa terceira coisa. Isso é uma confusão lógica banal. Como é que um homem inteligente como René Guénon faz uma confusão dessa? Sim, faz porque está intoxicado de metafísica hindu. E na metafísica hindu, de fato, não há diferença entre o ser e o nada. É impossível você colocar essa diferença. Então, vai cair nisso. Fato seria só o que aconteceu no tempo. Escuta, mas peraí, existe algum tempo que esteja fora da eternidade? Ou a eternidade, como dizia Boécio, é a posse simultânea de todos os seus momentos? Portanto, os momentos anteriores, momentos futuros e momento presente, né? Então, o que é na eternidade é fato, antes de acontecer no, no, na temporalidade. Entenderam isso? Então, isso aqui, eu acho que isso é um elemento que você tem que ter em mente quando você lê a Bíblia, por exemplo. Uma questão não teológica, mas uma questão metodológica e metodológica. Tudo que você está lendo ali, ou é fato ou não é nada. Ou é fato ou é falso. Nada é doutrina. Nada, absolutamente nada é doutrina, né? Nem mesmo os 10 mandamentos, né? Você pensa, Deus baixou os 10 mandamentos, passou para Moisés, ele passou uma doutrina moral. Não, não, não, não, não, não. O que ele passou ali é a legítima constituição do ser humano. Então, essa é a mesma coisa que dizer. O ser humano ama a Deus acima de todas as coisas. E ele é humano na mesma medida que ele faz isso. Se ele não faz isso, ele caiu com o estatuto ontológico inferior. E assim por diante, né? Então, eu não vejo um pingo de doutrina em toda a Bíblia, só vejo fatos, né? Que para o ateu ou agnóstico são fatos falsos, mas para mim são verdadeiros. E na medida que você os entende como fatos, toda a sua visão do cristianismo se torna muito mais nítida. Aí você começa a entender do que estão falando. Muito bem, essa foi a primeira pergunta. A segunda foi a respeito desse episódio que se passou ali no, Câmara Federal, quando Eduardo Bolsonaro se rebelou contra o homenagem que eles estavam fazendo a Karl Marx e disse que, como deve fazer, como homenagear um sujeito que é responsável por mais genocídios do que Adolf Hitler. Né? E ele cita ali um parágrafo meu, que eu escrevi e repito, que é porque expressa um fato matemático puro e simples. É o seguinte: o regime comunista matou mais gente do que todos os terremotos e epidemias e guerras do século XX somados. É só você somar. Quanto morreu na Primeira Guerra, quanto morreu na Segunda, quanto morreu na Febre Amarela, quanto morreu. Soma tudo, você vai ver, dá menos de 100 mil, 100 milhões. Então, isso, o comunismo, visto do ponto de vista quantitativo, foi, sem dúvida, o maior flagelo da história humana. Nada se compara a isso. Nada, nada, nada, nada. E muitas pessoas, vão dizer, o que elas fizeram ao se tornar cúmplice disso é tão horrível, que elas não podem ver. Você vê, todo criminoso, quando ele se afunda muito na criminalidade, ele sente uma necessidade, assim, incoercível de se beatificar, de se ver como alguém bom. Ele tem que fantasiar que ele é muito bom, porque ele não aguenta ver como ele é realmente. E todos os comunistas são assim. Todos eles são genocidas, todos são homicidas, todos são odiadores da humanidade, todos sem exceção. Então, por isto mesmo, eles têm a necessidade de se recobrir de belas qualidades morais. Nós somos generosos, nós nos preocupamos com os pobrezinhos, nós somos altruístas. Eles sabem que tudo isso é mentira, porque se eles fossem tivessem 1% da bondade que eles alegam, eles não teriam feito tudo isso. Quer dizer, você matar 100 milhões de pessoas, para quê? Para você dar uma vida melhor para os outros? Não, você dá uma vida muito pior para quem sobrar. Porque além dos 100 milhões, quando está contando só os mortos, não está contando a miséria, não está contando o sofrimento, não está contando as famílias separadas, não está contando a pessoa que foram submetidas a trabalho escravo, não está contando nada disso que aconteceu. Aonde? Na União Soviética? Não, aconteceu na União Soviética, na China, na Hungria, na Polônia, na Romênia, em Cuba, na Albânia, em todo lugar onde eles governaram, todos sem exceção. Não é? Então, vamos dizer, comunista bom? Comunista bom é comunista morto? Não, porque não devia nem ter nascido. Se nasceu, já está fazendo um mal. O comunista bom é o quadrado redondo. Isso não existe. São todas pessoas péssimas. E, sobretudo, são profundamente covardes. Não são capazes de enxergar a realidade da sua própria vida. Morrem de medo ante o crime que elas mesmas fizeram e. Isso dá uma espécie de um snap, um giro na imaginação delas, e elas começam a se recobrir de qualidades que quase as santificam. Né? Você tem que fazer isso, porque senão você não se aguenta. Tá certo? Então, um sujeito chamado Ivan Valente, cujo nome é uma inversão exata, porque é claro que moralmente é um covarde, incapaz de ver a realidade do comunismo. Tá certo? A realidade tão feia que ele, né, se bora de medo, então tem que inventar que é uma coisa boa, evidentemente. Nós que somos, vamos dizer, cometemos pecados, né, banais, o sujeito passou a mão na bunda da empregada, falou mal da mãe do outro, né, roubou um pirulito. Né, nós que temos esses pecadinhos vagabundos, tá certo? A gente não precisa se embelezar. A gente sabe o mal que a gente fez. Agora, se o mal fosse muito grande, a gente não aguentaria. Então você tem que se recobrir da aura santificante, como faz o Lula, por exemplo. O Lula não é o cara que ele, não, ele pode comungar sem confessar porque ele não tem pecados. Ele disse isso, gente. Hein? E ele também disse: eu levei mais pedradas do que Jesus Cristo. Então ele se auto-beatificou. Por que que ele tem que fazer isso? Porque ele sabe que não presta, gente. Ele sabe que ele inventou o Foro de São Paulo. Ele sabe que ele é o maior ladrão da história brasileira. Ele sabe que ele mentiu para todo mundo. Né? Ele sabe que ele provocou miséria e sofrimento para tudo quanto é lado, afundou a economia do país, todo mundo. Ele sabe do mal que ele fez. Ele sabe a colaboração que ele teve com o Fidel Castro, né? Então o pessoal fica reclamando que a nossa ditadura matou 400 pessoas. Bom, a ditadura cubana, num país 6 vezes menor, parece, não sei se é 6 ou 7, população 6 ou 7 vezes menor, matou 100 mil. Né? E evidentemente os maus são os nossos generais, eles são malvados. Né? Então se você matou 400, bom, talvez você possa até admitir, existe muito general arrependido, né? Mas se você matou 100 mil, você não arrepende mais. Aí você tem que se recobrir, tem que pintar de ouro, purpurina e tal, para parecer bonitinho. E aí o que esses caras fazem? Ainda tem o nome, tem a cara de pau de ter o nome de valente. Você não é valente coisa nenhuma, Ivan Valente. Se fosse, você veria a realidade. Você não tem coragem de enxergar a realidade. Né? Agora, tanto não tem que ele decide rebater o que disse o Bolsonaro e usa para isso uma frase que eu escrevi. Né? A frase é o seguinte, eu vou repetir de memória, não vou ficar consultando aqui. Uma delas é a seguinte, se é uma coisa que eu não tolero, qualquer liberalzinho de merda que fica falando de Karl Marx e marxismo num tom de superioridade. Vocês não podem fazer. Né? E tem outra frase que é. Como é que é? Ah, quando você ouve algum direitista falando do marxismo como se fosse apenas um sistema de idiotices, não tenha dúvida, o idiota é ele. Ou é um marqueteiro, não um homem de estudos. Eu disse essas duas coisas. Por quê? E, bom, isso não tem nada a ver com o marxismo ser genocida ou não. Então, primeiro vamos esclarecer uma coisa. Karl Marx disse, com todas as letras, que a única maneira de você abreviar o fim do capitalismo e o advento da nova era é o terrorismo revolucionário. Isso ele disse. Existe uma outra afirmação que dizem que não é dele, é de Engels, em que para fazer a revolução é preciso eliminar uns quantos povos que são lixos raciais. Né? Os comunistas alegam, não, a expressão Völkerabfälle, eles dizem, não, isso aí quer dizer pedaço remanescente de povos desfeitos. Mentira! Abfall quer dizer lixo mesmo. Né? Outra coisa, nós temos inúmeros documentos que mostram o modo pejorativo como Marx se referia a Ferdinand Lassalle, que era seu genro, que era mulato, ele tinha nojo do cara por ser mulato. Quer dizer, Marx era racista mesmo. Existe o livro do Nathaniel Weil, W-E-Y-L, Marx Racist. Não, não deixe de ler esse livro. Quer dizer, os indícios do racismo de Marx são abundantes, não faltam. Portanto, se o amigo dele, o parceiro dele, escreveu lixo racial, não há nenhum motivo de surpresa. E a defesa do cara, não, Marx jamais escreveu isso, foi Engels. Digo, ó, meu filho, durante 100 anos, as editoras comunistas jamais publicaram obras completas de Marx. Publicavam obras completas de Marx e Engels. O instituto que publicava chamava Instituto Marx Engels. É? E nunca ninguém viu o menor conflito entre as ideias de Karl Marx e as de Engels. Portanto, se Engels disse, Engels não escreveria nada que ele não tivesse discutido antecipadamente com o seu amigo e mentor, que foi o Karl Marx. Manifesto, obra conjunta? A obra conjunta, claro. Manifesto. Não, tem aí até hoje o manifesto escrito pelos dois. Né? Eu tenho aí obras completas de Marx e Engels, né? E da editora comunista da Inglaterra, mas a edição feita pela Edições em Língua Estrangeira de Moscou, também obra completa de Marx e Engels. Portanto, não foi Marx, foi Engels. Né? Então, isso aí parece coisa de criança, né? Quem bateu nele não fui eu, foi minha mão. Né? Coisinha de criança. Em segundo lugar, nós temos que pensar o seguinte: se não há nada de genocida e nem de tirânico no marxismo, então como é possível que em todos os regimes que o marxismo criou, todos sem exceção, houvesse genocídio e tirania? Como? Então seria a teoria mais mal interpretada da história. Mal interpretado por quem? Por todos os líderes comunistas. Então o que está dizendo é o seguinte: os líderes comunistas todos são os idiotas, eu sou o primeiro que entende Karl Marx. Hã? Então que bela tradição intelectual é essa que você está falando? Será que eram todos imbecis? Hã? Por exemplo, ele diz: ah, mas quem fez o genocídio não foi Karl Marx. É claro, ele já tinha morrido quando veio a Revolução de 17, mas que ele legitimou o terrorismo de Estado, é claro que legitimou. E, vamos dizer, durante quase um século, todos os partidos comunistas do mundo, sem exceção, aliás, com exceção daquela minoria ínfima trotskista, mas essa também, considerou que Lenin era o maior e melhor intérprete do pensamento de Karl Marx. Tão bom intérprete que conseguiu adaptá-lo para uma situação que o próprio Karl Marx não tinha previsto. Uma revolução na Rússia, a Rússia era um país agrário, pelo cânones do marxismo original, a revolução só poderia acontecer num país altamente industrializado, e Lenin inventou um jeito de fazê-la num país agrário. Não interessa como ele fez isso, é um truque maravilhoso que ele inventou, né? Mas funcionou, tanto que aconteceu a revolução. E por isso mesmo, Lenin foi celebrado por todos os partidos comunistas e todos os intelectuais comunistas do mundo como o maior intérprete de Karl Marx em todos os tempos. Agora, você vai dizer que Lenin estava enganado? É você que entende isso aí? De quantas revoluções comunistas você já fez, o seu Ivan Valente? Você não fez revolução comunista nem, tá certo? No quintal da sua casa, nem entre as galinhas do seu galinheiro você fez. Você vê, agora você que está se fazendo gostosão para cima de Lenin. E Karl Marx não era genocida, genocida era Lenin. Marx era bom e o Lenin que era malvadinho. Isso quer dizer que todos os líderes comunistas não entenderam Lenin, você é o primeiro que entende. Então você deve ser capaz de fazer uma revolução melhor do que ele. Como é que você pode descer a esse ponto de estupidez e de animalidade? Quer dizer, analfabeto funcional, quatro cruzes. É isso que esse sujeito é, ainda fica querendo gozar da cara do outro, que falou uma coisa certíssima, e pior, quer me usar para isso aí. Ora, eu falei mal dos liberais que se metem, se fazem de superiores algo do qual eles não são superiores. Isso é a mesma coisa que o sujeito, vamos dizer, da arquibancada, fica torcendo numa luta de boxe, Tá lá o neguinho lutando com Mike Tyson, levando um cacete desgraçado, e lá na arquibancada tem um sujeito fracote numa cadeira de roda, falando mal do Mike Tyson. Eu digo, tá bom, então sobe lá e bate você nele, pô. Não é você que está lá apanhando, Quer dizer, é uma coisa ridícula. Isso é coisa de amador, é coisa de palpiteiro e de marqueteiro e não de homem de estudo, não do intelectual. Eu só sou capaz de falar com ares de superioridade, é um sujeito do qual eu tenho certeza que eu sou superior. E, por exemplo, se eu pegar assim, Karl Marx, está na cara que o Erich Wegener é superior a Karl Marx, está na cara que o Lilla Wegener é um filósofo imensamente superior a Karl Marx. Não há nem comparação possível. O Bernard Lonergan, Bernard Lonergan resolveu o problema de Karl Marx em 3 dias. Ou como o Erich Wegener, disse, eu estudei o Capital, eu li o Capital e virei marxista. Daí eu fiz um curso de economia política e larguei essa porcaria para sempre. Assim, quer dizer, aderi porque não conhecia economia. A hora que estudei economia, acabou aquilo lá. Outra coisa. Muitos liberais veem o sucesso do capitalismo em face do fracasso econômico do socialismo e do fato de que o capitalismo é economicamente superior ao socialismo, eles concluem que eles são superiores a Karl Marx e à tradição marxista. Eu digo, mas quem é você? Você é o capitalismo? Para mim, você é apenas um Zé Mané. E, em segundo lugar, a inferioridade econômica do socialismo não quer dizer sua inferioridade política. Porque nenhum outro movimento na história humana demonstrou tamanha capacidade de derrubar os outros e conseguir o poder. Então, como teoria econômica, o marxismo não vale grande coisa, mas como estratégia revolucionária é um negócio maravilhoso, gente. É para o mal, é feito para o mal, sem dúvida, mas é uma construção absolutamente fantástica, coisa de gênio, Eu digo, bom. Quem foi o maior estrategista do século XX? Obviamente, Stalin. Porque, se você pegar a Segunda Guerra, ele planejou a Segunda Guerra, ele a realizou e ele conseguiu tudo o que ele queria. Enquanto os outros, os Estados Unidos, perderam um montão de dinheiro, se ferraram, tiveram que dividir o poder com a União Soviética. A Alemanha acabou, a Inglaterra perdeu todas as suas colônias, todo mundo perdeu, só a União Soviética ganhou. Exatamente como Stalin havia planejado. Então, falou: esse é o grande estrategista do século XX. Ele previu tudo, ele só não previu que Hitler ia atacar a União Soviética. Ele pensava que ele ia atacar a Alemanha antes. O Hitler percebeu e se antecipou. Hitler não era um grande estrategista de jeito nenhum. Hitler era mais um tático, assim, pegar uma situação específica e lidar com ela. Mas ele foi esperto, ele sacou o plano do Stalin. Ele não estava errado de atacar a União Soviética, porque ele sabia que a União Soviética ia atacá-lo. Então ele se antecipou. Senão, que não era, também não era tão burro, as pessoas também fazem caricatura de Adolf Hitler como se fosse um Zé Mané. Falo, não. O cara é um gênio do mal, mas é um gênio, pô. Você não vai brincar com isso aí, vai? Quer dizer, se você é mais esperto que ele, tá bom, então você faz um golpe, instaura um governo aí, sei lá, seu Ivan Valente, o governo valentista. Faz isso se você puder, Então, ou pelo menos do ponto de vista intelectual. Faça alguma coisa efetiva contra o cara. E eu vou tentar acender esse negócio. Eu não consigo manter isso aceso enquanto estou falando, mas não custa tentar. Tem cara que conversa durante horas, dando carimbada, eu não consigo. Mas já pagou. Esquece. É cachimbeiro novo, né? Não tem prática. Então, então, outra coisa que você não pode esquecer é o seguinte: o marxismo não é a filosofia de Karl Marx, o marxismo é uma tradição. E essa tradição ela foi muito além do pensamento de Karl Marx. Se você pegar a obra, por exemplo, do George Lukács, né, ou do próprio Jean-Paul Sartre, esses caras tocaram em assuntos que o Karl Marx nunca tinha nem pensado. Pegar toda a escola de Frankfurt, né? Imagina o que Karl Marx pensaria da revolução sexual. Ele nunca pensou nisso na vida dele. Mas a revolução sexual que ele fez foi com a minha empregada. Né? Fez a revolução na casa dele. O que ele entendia de sexo? Ele não sabia nada. Acho que ele comeu duas mulheres na vida dele, a empregada, e acabou. Né? Se você pensar na vida romântica de Karl Marx, era uma pobreza desgraçada. Né? Ele tinha uma mulher que era uma santa, coitada, cuidava dele. Ele largava a mulher, assim, morrendo de fome. Então, a vida miserável. Então, o que ele ia pensar da revolução sexual? Nada. Né? O que ele ia pensar do prazer? Pô, o homem sofria de hemorroida, tinha mil problemas, era só sofrimento. Né? Os filhos morrendo de fome, vários filhos morreram de fome, outros suicidaram. É? Furúnculo, tinha furúnculo. Né? Então, o que ele pensava disso aí? Nunca pensou nisso. Quem foi pensar na revolução sexual foi primeiro, foi o Wilhelm Reich, que eu saiba. Né? Aliás, perdão, perdão, perdão. Antes dele teve o Otto Gross, que era o homem do Monte Veritá. Otto Gross disse o seguinte: a psicanálise é a teoria da revolução. Veja, isso aí foi em 1900. Mas ninguém prestou atenção nele, quem levou a fama foi o Wilhelm Reich O depois. Jaspers entrou nesse assunto também. O Jaspers, Karl Jaspers entrou nessa, por aí também. Algumas observações nessa linha. Sim, mas não nessa época. Foi depois. Muito depois. Foi Né? depois, é Ele falou depois do Wilhelm Reich, verdade. inclusive. Né? Karl Marx, Karl Jaspers começa a aparecer no cenário do mundo depois de 1910, 1920. Mas o Otto Gross era um gênio, mas um cara infeliz. Né? Tudo deu errado para ele. Então, toda essa temática linguística do Antônio Gramsci, né? Karl Marx nunca pensou num treco desse. Vamos fazer a revolução manipulando a língua. Ele pensava, não, ele pensava a revolução em termos materiais, é você juntar o poder material do proletariado, porque o proletariado é o que tem o controle das máquinas, ele que tem o controle material da produção, e daí vem o seu poder, de fato. É nisso que ele pensava realmente em termos do século XIX. Né? Então, a ideia da revolução cultural, revolução sexual, revolução feminista, ele nunca pensou nada disso. E isso tudo faz parte da tradição marxista. Se você analisar a história da tradição marxista, por exemplo, Revolução Camponesa. Né? Isso para Karl Marx era uma contradição de termos. Ele entendia o camponês como uma classe reacionária. O camponês é apegado à sua terra. Ele tem amor à propriedade. Então ele nunca vai nos ajudar na revolução. Ele sempre vai estar do lado de lá. E daí veio Mao Tse Tung e demonstrou que os camponeses podiam ser uma classe revolucionária. Então o que é isso aí? Gênio, meu filho. Né? Gênio, inovação. E, sobretudo, quando você observa essas coisas, você vê a capacidade de autorrenovação da tradição marxista, é um negócio assombroso. Então, por um lado, essa autorrenovação mostra um caráter camaleônico. Eles são capazes de mudar de ideologia como quem troca de cueca. Portanto, você entender o comunismo como ideologia é sinal que você é analfabeto. O comunismo não é ideologia, o comunismo tem umas 200 ideologias diferentes. O comunismo é essencialmente um movimento, uma associação entre pessoas, tá certo? Que lutam contra um inimigo comum, embora o inimigo de vez em quando mude também, tá certo? E que permanecem unidas e se ajudando umas às outras naquele objetivo. Se mudar de ideologia, mudou. Às vezes, quando muda de ideologia, uma parte fica contra e se isola, como aconteceu com os trotskistas, por exemplo. Os trotskistas não aceitaram certas mudanças ideológicas que Stalin estava fazendo e ficaram contra e se ferraram, porque os trotskistas sempre foram, assim, meia dúzia, coisa insignificante. Então, se você vê esta capacidade de mutação camaleônica do marxismo, fala, bom, eu levei uns 20 anos para conseguir reconstruir na minha mente a história dessas mutações. Se você não compreende essa história, você não acompanhou essa história, você não entende a sobrevivência do marxismo. Porque quando morre uma versão do marxismo, já apareceram outras 15. Tá certo? E a maior parte das pessoas não entende isso. Se você pegar, por exemplo, aquele cretino do Marco Antônio Villa, Ele acha que o comunismo é a estatização dos meios de produção. Eu digo, bom, e onde fizeram isso? Nunca fizeram, né? Nunca fizeram, por quê? Porque não dá para fazer. Se vai definir o comunismo por uma impossibilidade, então nunca haverá comunismo. Mas haverá muitas coisas com o nome de comunismo, né? E outras que são comunistas sem ter o nome, mas sempre criadas por esse movimento, né? Ou essa tradição, tá certo? De pensamento, de política. Então, é um fenômeno altamente complexo. Não é qualquer um que domina isso. Você pode ser contra moralmente, você tem o direito e tem o dever de ser contra, porque pelos frutos conhecereis. Quando você vê todo o sofrimento que o marxismo criou no mundo, é para você ser contra, sim. Mas ser contra não quer dizer que você o superou e não quer dizer que você possa desprezá-lo. Isso é que nem você desprezar o diabo, né? O diabo você não tem que ir na conversa dele, certo? Mas você não tem que se fazer de gostosão, senão entra naquele caso do pastor protestante que, né, decidiu lá fazer um exorcismo, disse, em nome de Jesus Cristo, não sei o quê. Daí o diabo saiu e falou, Jesus Cristo, eu ouvi falar, mas você quem é? Isso sempre pode acontecer, né? Então, você não pode se arrogar uma autoridade intelectual ou espiritual que você não tem. É disso que ele estava falando. E os liberais conservadores brasileiros cometem esse vexame de monte. Gostam de se fazer superiores, né? Então, vamos ver. Eu estudei esse negócio de marxismo muito, muito, muito, muito. E dei um roteiro para as pessoas. Você quer estudar tradição marxista? Você vai ter que estudar isso, mais isso, mais isso, mais isso. Mais ou menos nesta ordem. É um programa que leva de 2 a 5 anos. Embora para mim tenha levado mais tempo. Quer dizer, leva de 2 a 5 anos agora que eu já botei ordem na coisa. Agora que eu já entendi como funciona, agora dá para fazer em 2 a 5 anos. Mas para mim levou muito mais tempo. Não dá para abreviar aquilo. Então, se você seguir esta sequência, você vai começar a enxergar o movimento marxista como um todo, talvez você possa até se tornar superior a ele, porque você pode entender certas coisas que ele não entende. Quer dizer, o seu horizonte de consciência pode ser maior do que o do movimento marxista inteiro. E eu acredito que o meu seja, né? Por quê? Porque eu estudei o movimento marxista inteiro e eu estou enxergando certas coisas que ele não enxerga. Por exemplo, o que eu escrevi no livro Jardim das Aflições, que Karl Marx pensava que era materialista, mas o materialismo dele não existe, porque é apenas um idealismo subjetivo, coletivo. Porque a natureza para ele não pesa como força material, mas apenas como matéria-prima da ação humana. Então, a ação do homem é que é o centro da coisa. E a ação vem da onde? Da inteligência. Então, o centro da história é a mente humana. Isso que é um idealismo subjetivo. A natureza é absolutamente impotente, ela é apenas matéria-prima passiva. Então, não há materialismo algum. Se eu dissesse isso para o Karl Marx, ele ia dizer, opa, é mesmo, né? Quer dizer, um ponto que ele absolutamente não percebeu. Esse estudo do horizonte de consciência é fundamental para você entender certos filósofos. O horizonte de consciência se mede pela limitação, por aquilo que o sujeito não enxerga. E se, todos nós não enxergamos alguma coisa, todos nós somos cegos em algum ponto. Mas se o sujeito deixa de enxergar algo que é essencial que ele enxergue para ele poder fazer o que ele está querendo fazer, então aí você tem um caso patológico, certo? E os rombos do horizonte de consciência terão consequências depois. Por exemplo, eu escrevi no começo dessa série sobre a ideologia 68, eu comecei explicando exatamente isso. Karl Marx jamais colocou seriamente o problema das relações entre intelectuais e proletários. Embora ele sentisse que havia um problema ali. Ele sentia, mas ele não elaborou. Resultado, ele fez um negócio que dizia que era a revolução proletária, mas é sempre a revolução dos intelectuais que escravizam os proletários. Isso já estava na teoria originária, sem que Karl Marx percebesse. Então, bom, aí sim você supera um filósofo quando você enxerga o que ele precisaria enxergar. Não é isso? Então, em muitos casos, vamos dizer, o horizonte de consciência do sujeito é tão amplo que você navega, navega, navega e não chega lá, não chega no limite. Fechar o horizonte de consciência no Leibniz ou no Schelling é muito difícil, tá certo? Mas Karl Marx você fecha, Descartes você fecha, né? Maquiavel você fecha, Nietzsche você fecha, né? Mas tem alguns que é muito difícil, Aristóteles é muito difícil chegar. Os verdadeiramente grandes Aristóteles, Tomás de Aquino, Leibniz, Schelling, próprio Russell, né? Russell deu uma rateada no final, mas são enganos apenas, não é um verdadeiro limite. O Max Scheler, né? Max Scheller tem limitações de horizonte consciente porque ele morreu cedo, né? Mas, quer dizer, a filosofia não foi totalmente elaborada, mas onde ele mexeu é um negócio sempre brilhante e útil para nós, né? Agora, a maior parte das pessoas que querem, como Ivan Valente, inocentar o Karl Marx, elas o inocentam mediante fazer a condenação total do movimento comunista sem perceber o que está fazendo. Quando você diz, não tem nada de genocida em Karl Marx, então significa o seguinte: todos os intérpretes de Karl Marx que foram celebrados pelo Partido Comunista como os grandes líderes marxistas eram todos cretinos, estavam todos enganados, e você é o primeirão que enxerga a luz. Lenin estava errado, Stalin estava errado, Mao Tse-tung estava errado, Che Guevara estava errado, Fidel Castro estava errado, estavam todos errados, né? Só você entendeu. Então esse movimento não vale nada, você me desculpe. Quer dizer, não tem jeito. Ou você condena o movimento comunista junto com Karl Marx, ou você vai condenar só o movimento comunista, vai ser isentar o Karl Marx. Não tem outra coisa para fazer. Agora, todas essas pessoas que se dedicam a isso, elas vivem do fingimento, né? Fingimento histérico. Fingimento histérico é o sujeito acreditar não no que ele vê, no que ele sabe, mas no que ele ouviu ele mesmo falar. O mundo histérico sai da boca, vem pro ouvido, sai da boca, vem pro ouvido. É auto-hipnose permanente. Então, você não quer ver certas coisas, então você inventa subterfúgios verbais. E você não vê o horror do que está fazendo. Outro dia, por exemplo, apareceu aí um programa, apareceu o Fernando Moraes, o autor do Olga e a Ilha, né, dizendo que ele estava conversando com o sujeito, dizer, e quando começar a matança, nós vamos matar primeiro os inimigos ou os amigos? E daí ele disse, não, tem que ser os amigos, porque a diversão vem primeiro. E não percebe o horror do que ele disse. Ele acha lindo isso aí, brincar com a matança dos outros. Então, eu vou passar uma mensagem para esse cara. Eu era amigo do Fernando Moraes, não sei se ele me considera amigo, espero que não, porque nessa altura é que ficou perigoso ser amigo dele. Né? Digo, ah, meu filho, se você vem aqui fazer a matança, você vai sair daqui com um tiro no meio do cu. Né? Não brinca com essas coisas, não vem brincar de matança comigo, não. Né? E pior, a amiga dele que estava fazendo o programa junto com ele, dizia, não, esses caras a gente devia mandar tudo pro Gulag para cortar a cana. Cortar cana no Gulag? Hã? Quer dizer que existe cultura de cana na Sibéria, meu Deus do céu. Massapê, né? O solo, né? Massapê. Incrível, incrível, né? Pessoas assim, que acham que tem cana na Sibéria, opinam sobre o mundo, meu Deus do céu. E o outro fala de matança como se fosse uma coisa divertidíssima, maravilhosa, né? Não pensa que ele está brincando, não, porque ele é amigo pessoal do Fidel Castro, que é um especialista em matança. Então, ele realmente quer matar as pessoas. Realmente quer fazer uma, né, a sangueira salvadora, e sonhando com isso. Ó, mata todo mundo que não concorda comigo e tudo ficará bem. Né? A mentalidade comunista é essa. O grande problema do mundo é que nós não temos o poder total. Quando tivermos, tudo será resolvido. E o cara, para pensar assim, não merece que você olhe para ele. Né? Não merece ser ouvido. Não merece um minuto de atenção. Só se for para dar-lhe uns tapas. Vai dizer, ah, você é muito violento. Né? Ou você quer me matar, eu só quero lhe dar uns tapas, pô, mas o violento sou eu. Que é isto, né? Então, quando a pessoa começa a achar lindo, né, a ideia da matança, sobretudo na hora em que essa esquerda está mais baixo no, na escala da popularidade, já esteve ao longo de toda a história do Brasil, você vê que começa a falar de matança porque deu desespero. Quer dizer que agora a raiva, o ódio começou a explodir, mas é o ódio impotente, evidentemente, né? Então, isso tudo mostra, então, note bem, nada disso eu chamo de paralaxe cognitiva, presta atenção. Isso aí é doença mental, isso aí é histeria, isso aí é mentira, isso aí é hipocrisia. Não é. Paralaxe cognitiva é ao contrário, é um negócio que pode acontecer. Karl Marx acontece também, acontece só para grandes gênios, sabe? Paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é o deslocamento entre o eixo de uma construção teórica e o eixo da experiência real que o sujeito tem. Não é hipocrisia, não é mentira e, sobretudo, não é burrice. É porque a construção tomou um certo rumo que não admite. Quer dizer, ela continua em harmonia com a experiência real que o sujeito tem. Ela adquire uma autonomia. Isso acontece com Kant, acontece com Descartes. Mas não se identifica com a hipocrisia, não se identifica com a mentira pura e simples. Não é isso? A paralaxe cognitiva, para ser a paralaxe cognitiva, tem que ser totalmente inconsciente, senão não dá. Bom, muito bem, é isso aí. Daqui a pouco eu volto com as perguntas, tá bom? Alô? Então vamos lá. Aqui, o Carlos Augusto pergunta: como é possível que na ciência, que não trabalha com fatos, haja fatos? Não há fatos na ciência. O que há é a coincidência entre um fato e uma teoria. Uma teoria é um esquema geral, tá certo? Que coincide com uma certa faixa dos fatos. Se há essa coincidência, então você diz que aquela teoria é verdadeira. O resto não vem ao caso. Né? Todo o campo da acidentalidade. Não faz diferença. Mas não faz diferença para a ciência. Mas do ponto de vista, vamos dizer, da substantividade da existência, faz toda a diferença do mundo, porque nada acontece sem uma multidão de acidentes. Então, agora, o que me espanta é que a inteligência do ser humano, mesmo do mais burro que existe, é capaz de lidar com uma imensidão de acidentes, sem se perder. E nenhuma ciência é. Não há nenhuma ciência da acidentalidade. Se bem que haja algumas tentativas nesse sentido. Teoria do caos, topologia, essa coisa, que é a tentativa de representação matemática de um conjunto de acidentes. Mas isso ainda não é uma ciência dos acidentes, é apenas uma representação matemática. Mesmo assim, sempre vai continuar o fato de que a inteligência do indivíduo humano real opera num campo em aberto, num campo de acidentalidade ilimitada. E a ciência não pode fazer isso de jeito nenhum, né? Na verdade, o próprio fato de nós chamarmos de ciência o modelo atual de ciência, quer dizer, o modelo que surge com Bacon, Descartes, etc., já é um abuso. Porque isso não é assim, isso é um tipo de ciência. Não é isso? Então, eu vou lhe dar um exemplo. Tudo que nós percebemos tem uma infinidade de qualidades que, segundo a teoria do Locke, são secundárias. Mas, e nada existe sem essas. Nada pode existir só com as suas qualidades primárias. Absolutamente nada. É o que dizia Leibniz. Leibniz já dizia isto. Quer dizer, a forma, o número, o movimento não são suficientes para fazer com que algo seja alguma coisa. Você tem somente as medidas. De bom, não existe nada que se componha só de medidas. Na verdade, hoje em dia nós podemos dizer existe algo que se compõe só de medidas. A matéria, entre aspas, tal como a estuda a física quântica. Quer dizer, uma faixa de matéria que não tem qualidades se constitui apenas de um quântum. Um quântum do quê? Ninguém sabe. Tá certo? Então, é por isso mesmo que o Wolfgang Schmidt escreveu esse livro, O Enigma Quântico, onde ele diz que o que a física quântica estuda não é realmente a matéria, é aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava matéria secunda, partindo da ideia de que há uma matéria-prima que está por baixo de todas as matérias e que por si não tem nenhuma qualidade. Existe uma segunda faixa onde continua não tendo nenhuma qualidade, mas já tem quantidade. Isso não basta para fazer uma coisa real. Não é uma coisa real ainda. Né? Vamos lá. Lucas pergunta: você diz que antes de entrar no campo do estudo da filosofia é preciso, além de ampliar o imaginário na literatura, fazer uma ordem cronológica dos livros, como o livro do Otmar Karpov. Bom, é isto mesmo, quer dizer. Eu acho que toda educação começa com a cultura literária, porque Tudo que você vai estudar no mundo, você vai estudar através da linguagem, tá certo? E se você não tem realmente o domínio da linguagem, você nunca vai entender coisa nenhuma. Mas se você treinar, tem o domínio deficiente da linguagem, mas você adquire o domínio de uma linguagem científica em particular, aí é que você emburreceu pro resto da sua vida. Você vai entender sempre tudo no sentido que as palavras têm naquela ciência. Você não vai ter o domínio de uma linguagem em aberto, como é a linguagem, vamos dizer, da discussão comum, do dia a dia, da literatura, do teatro, do cinema, etc. Então você está preso. O que quer que uma pessoa diga, você vai entender no sentido da sua ciência, ela pode estar falando de uma coisa completamente diferente. Mas é essencial, o domínio da linguagem no sentido mais aberto e amplo possível. Isso também, pelo mesmo motivo que eu estava falando antes, quer dizer, se tudo que nós conhecemos isso acontece dentro de um campo de acidentalidade ilimitado, não é possível nenhuma ciência que fale sobre isto. Isso aí só pode ser aludido simbolicamente, justamente porque os símbolos são polissensos, eles têm muitos sentidos. Então, você pode usar a mesma palavra duas ou três vezes com sentidos completamente diferentes e, por incrível que pareça, as pessoas entendem, né? As pessoas entendem literatura, entendem poesia, porque todo mundo tem este sexto sentido da pluralidade de significados da linguagem. E esta é uma habilidade muito mais importante do que o conhecimento de qualquer ciência, sobretudo matemática, né? Matemática nunca vai te dar isso aí na vida. Então, se o sujeito estuda muito matemática, mas tem um domínio precário da linguagem, esse vai viver no mundo da lua para sempre. Porque, de fato, a matemática lida com o nada. Ela lida apenas com estruturas lógicas vazias, como a própria lógica. Para você estudar muita lógica, não é tão bom quanto você estudar o uso que os grandes filósofos fazem da lógica. E, na verdade, Aristóteles usava muito pouco a lógica. Ele inventou, mas praticamente não usava. Fernando Golombieschi. Estudando sobre o círculo de latência, estimativa e capacidade de adivinhação que o Ronald Alfredo Saramil assinalava, não consegui distinguir um do outro. Bom, são dois aspectos da mesma coisa. Quer dizer, o círculo de latência está no objeto e não na percepção que eu tenho dele. Voltando ao exemplo do cachorro, o cachorro está lá deitado, você vê vídeo, você não sabe se ele vai levantar, se vai ficar parado, se vai latir, se vai rosnar, se vai não fazer nada, se vai ficar com medo, você não sabe nada disso. Tudo isso está no cachorro, não em você. Agora, se eu falar capacidade divinatória, é claro que a capacidade divinatória é minha. Eu posso ter ou não ter essa capacidade divinatória, quer dizer, eu sou capaz, algumas pessoas, vendo o bicho ali deitado, imediatamente adivinha o que ele vai fazer. Tem uma espécie de sexto sentido que sabe o que ele vai fazer, outras não têm. Mas é claro que o círculo de latência não é a mesma coisa que a capacidade divinatória, pelo simples fato de que um se refere ao objeto e o outro ao sujeito conhecedor, né? Edgar Tadeu Ribeiro Borges, se o comunismo é um movimento e não uma ideologia, como combater esse movimento no Brasil? Seria uma saída aplicar as mesmas técnicas de Antônio Gramsci contra eles mesmos? Não, isso é uma grande ilusão liberal. E a gente dizer, nós vamos, né, multiplicar o Gramsci por menos zero, nós vamos inverter o Antônio Gramsci. Isso é furado. Eu entendo o marxismo como, quer dizer, um movimento e, sobretudo, como uma cultura. A cultura é algo que forma a mente das pessoas em níveis muito profundos. Sentimentos, associações de ideias, símbolos, afinidades, amizades e desafetos, assim por diante. E isto cria, vamos dizer, uma amálgama de relações humanas muito difícil de desfazer. Tá certo? Tanto que, você veja, por exemplo, eu convivi ali com o pessoal da esquerda há muito pouco tempo, me afastei, mas passados 20 anos ainda me chamavam de companheiro. Mas é um negócio grudento, é difícil de se fazer. E eu também, eu não conseguia mostrar para os caras, falar, oh, não gosto mais de vocês, sai daqui. Não dava, né? Porque todo o campo das amizades estava balizado por aquilo. Você vê que algumas pessoas, por exemplo, estudando a vida do Paulo Francis foi um dos maiores críticos da esquerda no Brasil, e, no entanto, ele sempre permaneceu afetivamente ligado às suas raízes esquerdistas. Ele precisava do apoio, da amizade dos seus amigos esquerdistas, e justamente isso o matou, isso acabou com ele. Na hora que ele se viu realmente rejeitado e perseguido, ele teve um infarto e morreu. Então, era um sofrimento emocional profundo. Então, e esse é um dos problemas. As pessoas acham que comunismo é ideologia, então você adotou outra ideologia, você está livre. Fala, não é assim. Isso aí é mais ou menos como, sei lá, maçonaria. Você entra, mas não sai. Você tá entendendo? É difícil você sair. Para sair, você tem que praticamente destruir a sua vida inteira. Você tem que fazer uma análise, autoanálise muito profunda e muito impiedosa. É difícil você se livrar disso aí. Então, isso significa que a maior parte da formação do militante não tem nada a ver com ideologia, nem com doutrinação. É a moldagem de conduta, inclusive conduta emocional profunda. Mas, então, você sentir, vamos dizer, que está entre amigos, distinguindo dos inimigos, nós. O senso do nós e eles, isso é muito fundamental, tá certo? E o senso do nós, o senso da identidade grupal, vem associado com as mais belas qualidades humanas. Nós somos os bons, nós somos justiceiros, nós somos generosos. Eles são maus, eles roubam as pessoas, eles são nazistas, eles são fascistas, eles são racistas, são tudo que quiser, o que você quiser de ruim. Isso não tem, evidentemente, nada a ver com a conduta real das pessoas que você está falando. Porque é uma coisa que faz parte da sua segurança psicológica. Você está dizendo aquilo não porque o sujeito seja realmente assim, mas porque você precisa pensar isto para justificar as suas relações com o seu grupo de amigos, com o seu grupo de referência, tá certo? Então, a única maneira de combater isso é quebrar isso. Quebrar essa solidariedade. Quebrar a solidariedade. E eu acho que não existe maneira melhor do que a humilhação. Isso aí é o que o Lipo Tsonde chamava de psicochoque. Né? Por exemplo, você mostrar ao sujeito, né, que ele é um covarde, que ele é um idiota, que ele não presta. Vai mostrar assim, na cara, sem piedade. Desde que seja verdade, evidentemente. Você não pode ficar inventando historinha a respeito do cara. Tá certo? Mas quando você chega para um comunista e diz, como eu acabei de dizer para o Ivan Valente, você não tem coragem de ver o tamanho do crime que vocês estão fazendo. Você está fugindo, você está embelezando o crime, porque você não aguenta ver. Bom, é praticamente impossível o sujeito ouvir isto sem surgir pelo menos uma duvidinha na cabeça dele. Essa dúvida não é uma dúvida ideológica, nem filosófica, nem nada. É uma dúvida que ele tem quanto a si mesmo, né? A valoração que ele faz dele mesmo. E aí você puxa por essa corda, você tira a segurança psicológica do cara. Não existe uma maneira de você tirar a pessoa disso sem você derrubá-la, sem humilhá-la de algum modo. E eu sei por quê, porque foi me humilhando a mim mesmo que eu saí disso. Você não imagina se o número de vexames que eu passei perante mim mesmo. Quando eu digo essas coisas, digo, olha, o comunista ele procura se embelezar porque ele não aguenta ver o tamanho do crime que ele fez. Eu digo, de quem que eu estou falando? De mim mesmo, ó raio. Eu era assim, né? Eu tive que passar por isso, né? Não numa escala de genocídio, é lógico, mas numa escala menor, né, eu tive que ver assim como eu estava me transformando num canalha para poder conservar a amizade do pessoal do partido. Por exemplo, um sujeito que eles decidiram perseguir e expulsar da profissão jornalística, porque tinha uma desconfiança com relação a ele. O cara, botaram para fora mesmo. O cara virou, era jornalista, virou mendigo. E um dia eu estou tomando cafezinho no bar, aparece o cara, barbudo, magro, assim, esfarrapado, né? Veio falar comigo e eu, como bom militante, virei-lhe as costas. Depois eu pensei, o que que eu fiz, meu Deus do céu? Né? Que é isto? Isso não sou eu não era assim. Né? Eu era um sujeito bom, sentimental, amigo de todo mundo, de repente estou humilhando um pobre coitado só para eu conservar a amizade dos outros. A amizade deles está vendida caro, né? Mas foram muitas cenas desse tipo, né? Todos eles são assim. Todos eles mentem, se vendem para conservar o apoio do grupo. Não é apoio político, apoio de dinheiro. Não é, É por emocional. O negócio é muito mais baixo do que as pessoas estão pensando. Então, por exemplo, o Fernando Moraes falando da matança. O que ele acha tão bonita a matança? Porque nós, os bons, nós vamos matar os maus. Então ele se sente um dos bons. Ele, né, a mocinha do lado dele faz um sorriso, né, gosta dele, mostra afeição a ele. As outras participantes da matança também gostam dele. É assim, todos os matadores são assim, pô. Eles todos se amam. Tem o grupo dos idiotas que se amam. Uma vez eu escrevi um artigo sobre a revista Caros Amigos, que eu chamava de Caros Umbigos, porque eram todos assim, um lambendo o ego do outro. Ah, como ele é lindo, como ele é bom, como ele é lindo. O tempo todo, o tempo todo. Então você vai ver um bando de vigaristas. Esse pessoal do PT, né, eles quando falam do Lula, eles choram. É um homem tão bom, né? Ele não é, deu umas lâmpadas elétricas lá para as pessoas, né? Este sentimentalismo é característico de criminoso, é característico de personalidade psicopática. Uma autopiedade sem fim e autopiedade compartilhada. Você veja, o Che Guevara, ele se queixava de que as pessoas malvadas o obrigavam a matá-las. Não é isso? O Heinrich Himmler, que era o chefe da operação dos campos de concentração, disse que ele chorava. Por que que esses malditos judeus me obrigam a fazer isso com eles? Quer dizer, ele se sente vítima. Eles estão me obrigando a ser mau quando eu sou tão bom. Todos eles sentem assim. Então, o que que você pode fazer com uma pessoa dessa? Só o psicotrópico pode demonstrar, falar, realmente você não presta. Não é ideológico. A sua ideologia está errada, não. Então, eu fiz isso com o João Pedro Stedler. Não tenho nada contra a sua ideologia, tenho contra você. Quem não presta aqui é você, pô. Oh, aí o negócio complica, entendeu? Não tem como se apegar à ideologia. É, você tinha um debate com ele na Bienal do Livro, Porto Alegre. E eu tinha lido o livro dele, A Questão Agrária no Brasil. Tudo que ele dizia é desmentido pelo livro dele. Tudo, assim, cada frase. Falei, então tá na cara que você está aqui para mentir, para enganar as pessoas, pô. Porque você sabe isso que está escrito aqui no seu livro, né? Por exemplo, o regime de 64 matou todos os líderes das ligas camponesas. Mas eles morreram em 63. Né? Onde é que eu fiquei sabendo disso? No livro dele. Então você mostra pro cara. Ele saiu batendo pezinho, dizendo, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não viria. E a partir daí começou a decadência dele. Ele foi sumindo, sumindo, sumindo. Virou uma pessoa mais irrelevante. Enfraqueceu. Eu fiz isso, me desse mais 10 minutos e terminava de tirar ele da tomada, mas é que ele foi embora antes. Então, isso é uma impiedade psicológica, é uma crueldade psicológica. Mas isso aí é como. Veja, no tempo que não havia asepsia, como é que você fazia para curar, né, um buraco de bala? Você queimava o buraco para o nego não sangrar até morrer. Vai doer pra caramba, mas você vai sair vivo. Então é assim que a gente faz. Mas tem que ser sempre com coisas verdadeiras. Você não pode inventar, você não pode mentir. É certo? Porque se você mentir, você está reforçando o cara. Então tem que ser coisa que ele mesmo sabe que é verdade. Então, um cara como essa pessoa, nesse movimento. Como disse, só tem dois tipos de pessoas. Tem o tipo diabólico, que está completamente endurecido, é absolutamente impermeável à verdade sobre a existência dele mesmo. Ele não quer mais saber. Eu acho que o Zé Dirceu é assim. Então, são pessoas que foram treinadas, dessensibilizadas pela KGB, mas isso aí são meia dúzia. E tem os histéricos. Então, você tem os psicopatas, os histéricos, como está lá no livro do Dr. Lobachevsky, né? Quer dizer, uma elite de psicopatas que comanda uma massa de histéricos. O que é o histérico? O histérico é o nego que acredita no que ele ouve dizer e no que ele diz. Então vive num mundo de fantasia. Então, o histérico você derruba fácil. O psicopata você não derruba nunca. Esse só tem um jeito, só a intimidação, só o medo. Muitas vezes, esses são muito sensíveis, realmente sensíveis ao medo. Ameaça bater no cara, pronto, acabou, toda a valentia acabou na mesma hora. Mas tem outros que também não são assim, tem outros que são imunes até a isso. Não tem jeito, aí só matando mesmo. Aí tem que chamar o Fernando Moraes para fazer a matança. Dos dois amigos dele, desse jeito. Mas agora, os histéricos são muito fracos. Você faz. Pouca coisa você derruba o cara. É horrível ver isso. O Lula, eu digo, por que não me empresta o Lula 5 minutos? Para ver o que eu faço com ele. Ele sai daqui chorando, de quatro chorando, chamando mamãe. E nunca mais aparece em público. Dá para fazer isso, gente. Dá para fazer isso. Agora, o pessoal quer embelezar o negócio, fala, ah, discussão ideológica. Temos que manter a discussão de alto nível, respeitar as pessoas. Fala, se você respeitar um cara desse, você está acabando com você mesmo. Não pode respeitar uma coisa dessa. Você pode respeitar a condição humana dele, mas não a patologia dele, não a mentira dele. Não é possível uma coisa dessa. Bom, eu Por acho que. outro lado, você já falou isso ano passado, mas eu acho importante dar uma ênfase. Se você não faz isso consigo mesmo, você não tem força para fazer com o outro. Ah, sim, claro, claro. Primeiro você tem que se desmascarar até o fim. Não pode sobrar pedra sobre pedra, entendeu? Você tem que chegar àquele ponto que já entendi que eu não presto, entendeu? Entendi que eu não sou nada do que eu estava querendo parecer. E daí, a partir daí, você começa a aparecer o que você realmente é. Você vira, o Rick Delano, que esteve aqui fazendo a entrevista para o filme com o Wolfgang Schmidt, ele disse, olha, você e o professor Wolfgang, tem uma coisa, quando vocês falam, a gente não sente como, quando entrevistei, sei lá, o Michio Kaku, fulano, cara do mundo acadêmico, né? Porque todos eles falam com um notável tone of entitlement, né? Quer dizer, um tom de quem tem direito a não sei o quê, né? E falei, vocês não, vocês falam como vocês são realmente. Eu falei, bom, mas isso aí custou algum treinamento. Quer dizer, você primeiro precisa ser realmente um Zé Ninguém. E você precisa aceitar isso aí. Não interessa quanto livro você publicou, não interessa o sucesso que você fez, você continua sendo Zé Ninguém. Se você tem alguma dúvida que você não é um Zé Ninguém, passe, por exemplo, uma situação de perigo de morte. Eu passei um mês e pouco atrás, né? 20 dias com o pulmão aberto lá, os caras enfiando tubo em você, para você fazer cocô nas calças. Eu falo, agora, se eu ainda tenho alguma dúvida de que eu sou um Zé Mané, não dá para ter mais, né? Então, você aproveitava esses momentos de fraqueza, de humilhação, porque eles são a realidade da vida. O resto é tudo coisa que a gente constrói em cima. E lembrar sempre aquilo que falava Ortega e Gasset, as ideias só valem alguma coisa que se são ideias que quando você está naufragando, está morrendo afogado, você ainda lembra delas. Se não lembra, elas não têm importância. Então só fala se dedicar a coisa que tem muita importância mesmo, que tem peso vital para você, assim, peso existencial, coisa que dói, tá, Aprendendo a morrer, né? É aprender a morrer. Falar sempre com o coração na mão, tá, né? Senão não adianta, senão é tudo fingimento. Agora, o fingimento é uma coisa horrível, porque na hora da morte vai acabar. Então é melhor você já acabar antes, entendeu? Já mata ele antes, antes que ele te mate. Eu falo, não, eu não quero chegar na hora da morte e perceber que eu sou um palhaço. Eu sou um palhaço já confessei, então tá aqui. Veja, o hábito da confissão católica é uma coisa maravilhosa por causa disso. Desde que você faça a sério, né? Hoje mesmo eu fui lá confessar, falei, sei, padre, eu sei que isso é uma chatice, mas é o mesmo pecado da outra vez. Então, é assim, quer dizer, nem o pecado original a gente tem, nem o pecado bonito tem, né? É a mesma porcaria de todo mundo. Então, pensar assim, você vai morrer, e na hora de morrer você vai ver a realidade de você. Então, haja de maneira a não levar muito susto naquela hora. Então é isso. Até semana que vem, muito obrigado.